Quantas vezes vi você fugir, achando até que poderia se esconder de mim. E a cada passo teu eu vi, cada palavra anotei, e até as tuas lágrimas não deixei cair. Você me deixou sem considerar, e eu tinha o melhor para te dar. Mas já é hora de voltar, antes da porta se fechar. Vem correndo, vem que eu quero te abraçar. Que eu tinha o melhor para te dar. Mas já é hora de voltar, antes da porta se fechar. Vem correndo, vem que eu quero te abraçar. Te esperar.